por teto de 600 pés estimado, visibilidade 3.000 metros e permanece chuva forte. Eita, tá. Pera aí, tá. Do 092, tem alguma aeronave aproximando ou somos o número 1? Na melhoria do campo será o número 1 na aproximação, zona 092. É o número 1 na aproximação. A não ser que outra aeronave solicite aproximar nessas condições, ok? Ok, sem problema. Pode colocar essa aeronave na frente aí. Fazer um modo de sério aqui, a gente inicia a aproximação. Nada, Pátio Gré, com dois a bordo, piloto comando Eduardo, intenção Ondina. Dois a bordo, Eduardo Ondina, ciente, pronto para acionamento, táxi ou já está acionado, pronto para decolagem? Acionado, pronto, intenção é decolar da 197. Obrigado, táxi até 17 ou decolou do pátio? Táxi até 17. Táxi aprovado, Guardião 07, chame para ingresso no táxi Oscar, que negou no 017 agora. 1017, chamará na hora. Espera da Oscar, o Guardião 07. Guardião 07, autorizado alinhar e decolar da pista no 7, vento agora de 030 graus, 05 nós, que negal no 7, chame fora do solo, Guardião 07. Chamada fora do solo, 07. E Salvador, excelente manhã, Celta 4753, vem informação, Romeu. 753, desça e mantenha o nível 080, via chegada Ponte, aguarde procedimento ILS X-Ray para cabeceira no 0, tá? 4753. 4753, desça o nível 80, a chegada Ponte, final de ILS X-Ray, pista no 0, então 4753. Olho Salvador na frequência 120, décima 8, tem um bom voo. Obrigado, 1208, até a volta. Estimado de 600 pés, visibilidade de 3.000 metros e chuva forte no aeródromo. Então, 4753. Gente, eu gasto pela informação, está 4753. Controle Salvador, é o Guardião 07. Nave para o bombeiro do possível? É o Guardião 07. Guardião 07 mantém regras de voo visuais, reporte no ponto de onde avistando para pouso, Guardião 07. Passará avistando para pouso de onde no Guardião 07. Salvador, bom dia, 1755 da Gol, sempre da Romeu. 1755, desse mantém nível 090, dessa via chegada Ponte. Aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste ao 097. Informo perto de 600 pés, visibilidade 3.000 metros com chuva forte. Gol 1755. Confirmada chuva forte. Sim, chuva forte. Inclusive já temos uma aeronave na posição ITAP. Fazendo espera, aguardando melhorias do aeródromo. Gol 755. Afirmativo, desce ao 90, via chegada, solicita espera na posição bom. Pro controle? 1755 solicita efetuar espera sobre Bonf, é possível? Afirmativo, voo 1755. Ok, autorizado espera sobre a posição Bonf. Haveria alguma altitude preferência do controle? No momento negativo, o nível 090 está ideal para o voo 1755. Sem problema, então versão 90, efetua espera em Bonf pela direita. Voador 4753. Prossiga. Apenas confirmando, temos duas aeronaves já em espera? Relativo. Uma já espera aguardando melhorias do campo, setor sul do aeródromo. E outra aeronave, depois dessa aeronave, está ainda mais 10, 12 mil, 13 milhas atrás dessa aeronave, que solicitou também espera, devido à chuva forte no aeródromo. Estamos agora aguardando melhorias do campo. Gente. Seria possível prosseguir e, se necessário, efetuar alguma espera sobre duna ou pelo? Ou teria que ser mais afastado aqui? Sérgio, qual o nível ideal que solicitou o TAM 4753 para fazer espera? O 080 ou outro nível? Gente, 080 em pelo, então. E se assim que melhorar, vamos prosseguir? Alguma aeronave pousou nos últimos minutos, hein? Não, com essa chuva não. Inclusive já temos aeronave que a gente espera na posição ETAP. O TAM 4753 seria o número 1 para pouso. Esse mantém o 080, o TAM 4753. Gente, então, 080 solicita espera em pelo. Agora na escuta de Salvador, teto agora 600 pés, semana 600 pés, 3 mil de visibilidade e houve uma melhora na chuva. Ao invés de forte, está agora moderado, segundo o previsto pela torre. O 4753 não pode prosseguir para a aproximação, Jair? Gente, aguarde, é o número 2 na aproximação. O Gol 9092 irá prosseguir nessas condições para a aproximação? O 9092? Negativo, não guardar o TAM 096. Gente, então o TAM 4753 desça e mantenha a altitude 2000, via chegada ponte, ajuste no 097 e pode considerar as restrições na posição pelo TAM 4753. Gente, então desce para 2000, pode considerar as restrições na posição pelo o TAM 4753. João Condino, Guardião 07. Prossegue em Rádio Movizuais, frequência livre, Guardião 07. Controle de Salvador, muitíssimo bom dia, Rio 5973, com a informação Romeu, passa o 260, restrito ao 150. Rio 5973, desça e mantém o nível 060, acione o modo de inspeção. Desça e mantém o nível 080. Via, chegada com médio 1, aguarde o procedimento ILS-SOI para cabeceira 1-0, informo visibilidade de 600 pés, visibilidade de 3 mil metros com chuva moderada no aeródromo, de 5973. Negativo, Buna, deverá manter o perfil da chegada devido às aeronaves fazendo espera na posição intacta no nível 070, aguardando melhorias do aeródromo. O senhor irá solicitar, irá prosseguir para pouso ou irá aguardar melhorias do campo? Confirmando, a chuva está moderada ou está forte? Estava forte, agora está moderada. E temos aeronave no setor norte que irá fazer a aproximação. e duas aeronaves, uma no setor norte e outra no setor sul, fazendo espera. O RIF 5973. Quer ter visão dessa aeronave em setor todo? A aeronave está agora para pouso, aproximadamente aí uns 5 minutos para pouso, o Rio 5973. Irá prosseguir para pouso ou não, para a gente coordenar aqui? Eu prossegui. Charlie Hotel, livre acionamento, chame táxi. Rigol 092, bom dia. Bom dia no 092, prossiga. Pronto. Confirmar se a chuva é moderada ainda ou já deu uma melhorada? Muito bem, chuva agora leve, mas está intermitente a moderada. Deixa eu ver. Só um minuto, por gentileza. Controle 2223 decolado aos 37. Chama agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. 208, bom dia, 2223. Bom dia. Então, chuva agora leve sobre o campo, pista molhada, visibilidade aproximada de 3 mil metros, névoa úmida sobre o campo, teto aproximadamente de 1000 pés. 1000 pés, o 092. Muito obrigado, senhor. Até daqui a pouco. Não, vai cruzar uma centena até 15 mil, 2223. Teste, para sua informação, temos a aeronave próxima aí de Arbo, fazendo espera no nível 70. Na escuta. Certo. Pedindo 5973, irá prosseguir para aproximação ou não? Confia. Irá prosseguir, 5973. É, não entendi. Irá prosseguir na aproximação ou negativo? O 5973 vai prosseguir na aproximação. Tem condições de cruzar o nível 70, 070, daqui aproximadamente mais 13 milhas? Negativo. Controle, 092, teste de aproximação. Teste a base, eu, TAM 4753, autorizado o final do procedimento, reposta do localizador, TAM 4753. Recepcionar o localizador, TAM 4753. 2223, giro esquerda para 255. Para o controle. Controle, 1092, teste de aproximação. Teste, Bruma 092, desse então... A altitude de 3 mil pés, reporte em balde na perna de aproximação, na espera, vou no 092, descendo para 3 mil. 3 mil, reporte na perna de aproximação de tapio 092. Dirigiu esquerda 2223, passarido. Passarido 2223, prossiga. Para 255, 250 aproximadamente para as informações. O passarinho 2223 tem condições de curvar à esquerda agora na proa 190? Eu consigo na 230, máximo. Gente, esquerda então na proa 230, passarinho 2223. Esquerda 230, 2223. Rio 5973, controle. Rio 5973, a escuta, prossiga. Aeronave que o precede solicitou aproximação, está em espera, está na sua posição 12 horas agora. No perfil, vai interceptar o perfil da chegada Bomé Juno. Sua vetoração, curve, tem condição de curvar à esquerda, na proa 015. Esquerda 015, agora, Rio 5973. Rio 5973, então esquerda, proa 015. Descendo para o 050, Rio 5973. Se houver para as comunicações, intercepto o curso do localizador e completo o final do procedimento LS. 0145, vai descer para 050, fale a gente que acerta o localizador para você. 4753, complete o final do procedimento, chame torre 1118, decimal 95, TAM 4753. 71895, TAM 4753. 092-2000.3, retardo. 1092, autorizado 3000, aguarde para continuar a descida. 1092, desconte 10 restrições em TAC. 3000-092. Passaria 2223, tem condição de voar direto conquista? Pro é 2 aproximativo, tem condição sim. Autorizar direto conquista, passaria 2223. Pela ajuda, amigão, 2223. 1092, desse mantém 2000, autorizado o procedimento. 1092. 2000, autorizado aqui, 1092. E 5973, desse aí mantém a altitude de 4000. 4000 e o 5973 está mantendo a 15, pode voar, tá? Aguarde, amigo, temos tráfego ainda à sua frente, uma aeronave passando Simbra e a outra aeronave, 10 milhas ainda à sua frente, no, na altura da chegada. O Rio 5973 estamos aguardando apenas a redução para que possa voar interceptar o sinal da LF. Teremos vetorado, ok? Ciente, aguardando vetor, estamos mantendo 110 nós. 5973 passou uma centena. Só considerando, já está sendo vetorado, iremos dar uma proa para interceptar o localizador, Rio 5973. Controle 1755, tem condições de aproximar. 1755, desça e mantenha o nível 050, quando na perna de aproximação autorizada a chegada a bordo. 1755, número 4 na aproximação. Afirmativo, reautorizado 50, na perna de aproximação a intercepta a chegada a bordo, 1755. 5973, curva direita até a proa 055, Rio 5973. Direita, proa 055, 5973. Controle, o Gol 1755 está tentando desviar direita, proa 235. Sente autoridade de via direita, Gol 1755, reposte quando tiver condições de voar no rumo de pelo. Sente, 755. Autorizado a 1-0, para o 4753. Azul 4981, acima no modo idêntico, desse mantém nível 060, via chegada ontem, aguarde procedimento ILS X-Ray, performa o teto estimado em 700 pés, visibilidade de 3 mil metros, chuva moderada no aeródromo. Azul 4981. Ciente das condições, desce para o 600, a Bolt e o X-Ray da monotona, pro 4981. 092, autorizado, final do procedimento LS, chegou no 092, chamando a torre 1118, decimal 95. Chama a torre 1285, gol 092, estabilizando o orçamento. Rio 5973, direita por 070, desse mantenha 2000, autorizado, final do procedimento LS. O Rio 5973, 2000, na proa 70, e vai reportando o localizador. Reporte quando avistando o trem baixo travado, pista molhada agora, teto de 700 pés, visibilidade aproximada de 3 km já. Tem 4753 no solo 44, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121, decimal 9. Chama solo 219, tem 4753, eu vou reportar pro colega Edson, chama 4753. Obrigado. Um bom posto. Torre, bom dia, Azul 2704, ponto de espera pronto. Bom dia, Azul 2704, mantenha um ponto de espera, pista no zero. Mantendo posição 2704. Obrigado. Oscar. Táxi aprovado, chama interseção Papá. Entendi. Uno 755, solicita vetores para aproximar pelo setor sul. Setor norte, tá, tem muita informação aí. Gente, tem condições de, nesta, tem condições de manter esta proa, voo no 755, até por 3, 4 minutos à sua frente, 3 a 4 minutos à sua frente? Abrimos, 755. Deixa eu manter a presente proa, seu vetor, no voo no 755. Mantendo a presente proa, 240, no 755. Controle, altar 4753. Altar 4753, mantém a escuta, Rio 5973. Inicie redução para aproximação, Rio 5973. Redução, Rio 5973, interceptou localizador ILS. Sete, autorizado o final do procedimento. Aeronave chamou o controle, prossiga. Bom dia, senhor, 4753, já estamos no solo em Salvador, só paciência do controle dos colegas em aproximação em Salvador. A chuva se encontra entre Simbra e a cabeceira 1-0. Avistamos a 400 pés, a chuva está moderada. Sete, grato pela informação. Obrigado aí, o Azul 492. 092, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, pista molhada, vento 060 graus, 07 nós. E pouso no 1090. Azul 2704, tem condições de decolar com logo autorizada? Confirme, 2704. 2704, tem condições de decolar tão logo autorizada? Afirmo, tem condições. Azul 2704, confirme se visual com gol, agora curta, final pista no zero. Visual com 2004, após a passagem do tráfego de pouso, autorizado a linha e manter a pista no zero, agilizando na medida do possível 2704. Após o gol, a linha mantém no zero, agilizando 2704. É esse, visibilidade 3 mil metros, chuva forte, principalmente entre Simbra e a cabeceira 1-0. Pessoal, chuva moderada, confirmando. Simbra, que nega agora no 07, pista molhada, teto aproximado de 500 pés, com visibilidade de 3 km. Gente, o Rio 5973 vai importar passando Simbra. O gol 092, forma chuva forte na curta final. Chuva forte, curta, grato pela informação, senhor. No solo 47, libere a pista próxima interseção à direita, chame pista livre, senhor. Pista livre, 0-9-2. Obrigado, senhor. Chame solo 121 décima 9. 21. Azul 2704, autorizado a decolar, pista no 0, vento 060 graus 07 nós, que negar no 017. Iniciando a decolagem no 0-2-704. No 755 já tem condições de converseira para interceptar. Passando Simbra, 5973, baixar travado. 5973, continua a aproximação, agora autorização de pouso. O tráfego que precedeu reportou chuva forte agora na final. Chuva forte agora também sobre o campo, pista molhada. Continua a aproximação, reporte avistando o campo, Rio 5973. Vai reportar avistando o Rio 5973. Vai reduzir e prosseguir de maneira mais lenta no 755. Tem condições de curvar à esquerda na proa de duna e interceptar o localizador, confia. Posição, curva à esquerda e na proa de duna interceptar o localizador. Avimos, no 755. Então curva agora à esquerda, retorno na navegação, na proa de duna, reposta para o localizador, voo no 755. Esquerda, proa de duna, no 755. Última 8, bom voo. 08, boa. Condições de controle do aeródromo de Salvador. 4-9-8. Salvador controlou o Gourmand em azul, tio. 704 SN 1000. Azul 2704, radar contact the departure, climb at level 350, climb via, book a departure. Yeah, book a 350274. Rio 5973 iniciando a remetida. Copiado Rio 5973, continua a remetida conforme carta. Posição continua, suba para 2000 pés e aguarde coordenação controle. Acendendo para 2000 pés, o Rio 5973 chegou na MDA, na DA sem visual. Copiado 5973, chame da presente controle Salvador em 120, decimal 8. 208 agora, Rio 5973. Voe ITAP, programa ITAP, ITAP, mantenha 040, a ITAP fica na chegada Bomédia, Bomédia setor sul do aeródromo e faça espera conforme carta, Bona 755. Afirmativo, em ITAP efetua espera, muito obrigado. Controle o Rio 5973, arremeteu na DA, sem visual. Rio 5973, Rio 5973, suba e mantenha o nível 050, em condições de curvar à direita após 2000, lá no rumo de Itap para a espera em Itap. Afirmativo, curvando à direita neste momento para Itap, para a espera, 5973. Relaxa, subindo para o nível 050. Acendendo ao 050, Rio 5973. Azul 4981, controle. 4981, prossiga. Conforme suas intenções, hoje o teto é de 500 pés 14 nos passou, visibilidade de 2.500 metros com chuva forte, e uma aeronave já arremeteu. A sua intenção é prosseguir, tentar aproximação ou aguardar em espera para a aproximação. Tá, nós vamos prosseguir a aproximação, que caso na final essas condições persistam, aí nós vamos arremeter e prosseguir no procedimento determinado pelo controle. Sem problema, então desse mantenha 2000, desça via chegada bom, desconsidere as restrições e pelo reposta do localizador. Azul 4981. Ciente, desce via, considerado as versões de pelo, para 2000 pés, reportará no localizador, azul 4981. O 5963 tem condições de aumentar a grande subida, até cruzar 4000, pois já temos a aeronave em Itap subindo, mantendo 40, 04, mantendo a altitude de 4000. Sim, senhor, está aumentando a razão agora para 2000 pés, 5973. Certo. 120 decimal 8, eu tenho um bom voo. 208, grava um carregador. Guardião 08, proteção da saída Momo. Você dá mão subindo para 08, Guardião 08. Copiado Vitor, Charlie Hotel, só mais meio minuto para sua decolagem. Espera na posição Itap, faz espera conforme carta, para sua aeronave, para sua informação, será a segunda aeronave, número 2. É Itap para fazer espera. Temos aeronave a 4000. O Wi-Fi 37 já fazendo espera na posição Itap. 75973. 1755 e 5973. Caso haja turbulência, informe na posição Itap. Em espera para manter a maior separação possível, ok? Ok, 75973. 1755. Guardião 08, reporte livrando o setor de decolagem com curva esquerda no perfil da saída Momo. Guardião 08. Já está livrando o Guardião 08. Autorizado decolar da pista 10, vendo 050 graus, 08 nós, que legal no 017. Chame Recife agora, na frequência 1288, alterno 260. Bateria 2223. 2888-260-2226, bom dia, você. Bom dia. Controle Salvador, gol 1755, confirme 040, 4000 pés. Mantém ajuste padrão 01755, devido ao aeronave no 50, nesse setor também com ajuste padrão. Mantém padrão, gol 1755. Informe iniciou espera sobre estado. Gente. Tango Victor Charlie Hotel, decolado ao 55. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, tem um bom voo. 208, grato, Victor Charlie Hotel. Controle, bom dia, Tango Victor Charlie Hotel. Victor Charlie Hotel, contato na decolagem, suba e mantenha nível 100 no perfil da saída, suba via saída coral. Após 2000, vou direto no rumo de coral. Positivo, via coral após 2000 direto, grato. 2704, chame agora Recife, na frequência 12545, ao tema 2005, azul 2704. Recente 12545, 2005, 2704. Oscar, após decolagem, deverá manter cruz a 3 mil pés e somente após curvar a esquerda subida Momo. Tá ok? Ali, Salvador, voo no 755. No zero. O vento é de 050 graus, 109, que negamos 0 no 7. Obrigado. É a esquerda na subida Momo, senhor. Conforme apoio, as aeronaves controle permanece o teto de 500 pés, visibilidade de 2.500 metros e chuva forte no aeródromo. Bruno, sai 557. Azul 4981, passa Bruna, completo final do procedimento, chame Torre 118, decimal 95. Torre no 1895, azul 4981. Quase 108, informe a radial ideal de saída. Final 7 milhas. Azul 4981, bom dia. Tráfego ainda não avistado, Kenegão no 0 no 7. Chuva moderada sobre o campo, pistão no 0 molhada, teto aproximado de 600 a 500 pés. Visibilidade de 3 km, continua aproximação, reporte avistando azul 4981. Ciente, ULS estabilizado. Vai reportar o 4981. Alfa Tango Golf, Kilo Oscar, decolado ao 59. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 120.8, Golf, Kilo Oscar. Kilo Oscar, contato, tem condições já de iniciar a curva à esquerda, o Golf Kilo Oscar? Afirmativo, senhor. Confirme? Afirmativo, Golf Kilo Oscar. Já escovando à esquerda, se possível, direto no rumo de Momo, Golf Kilo Oscar. Curva esquerda, direto, bombo, golfe, que lógica. Pode acender a 100, se eu tenho restrições? Subindo para 2000 golf quilômetros, curva na esquerda. E quais são as condições de voo? Confirme. E fala as condições de voo agora no setor? É instrumento. Pronto. Então fala para 2000 pés, confirme. Subindo para o nível 100 sem restrição, golf quilômetros. É, só para o nível de voo 100 sem restrições, golf quilômetros. Controle, eu estou passando o Vitor Charles Hotel, encontro em condições de Vitor Mike Charlie, propõe cancelamento, solicita o 065, direto e leva. Chegada as regras agora para visual aos 01 minutos, mantém 065, Vitor Chagatel. Chagatel, grato, tá estimando coral aos 1-1-1-3. Sente. As aeronaves na escura controle, temos a aeronave agora da Azul iniciando a aproximação, vamos, assim que ela pousar, confirmar as condições aí de teto para aproximação, ok? Vou anotar 55. Isso, obrigado. 981 no tráfego já avistado, confirme se avistando o campo. Se aumentar o brilho, agora até agora não avistou não. Estou avistado aqui aos pés, o azul 4981. Azul 4981, pouso autorizado na pista no zero. O vento agora é de 030 graus, 04 nós, Senegal no 07, pista no zero molhada. Livre pouso, pano no 0 no 7, o 4981. Contra 981 no solo 02, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo na frequência 121.9. Libera a direita, 1219 no solo, informa chuva de moderada para leve na final. Confirme chuva moderada para leve, não é isso? Afirmativo. Obrigado pela informação, senhor. Pesado o perfil da chegada. Segue na chegada, livre das restrições, 2000, reportará estabilizado. Para a nave que o precedeu para pouso, pousou normalmente. Estamos aguardando aqui a informação do mesmo quanto às condições. Golf Kilo Oscar, informe a rádio de saída. A 308, seu Golf, eu acho. Radial 308, sente. Escuta, a aeronave pousou, precisou para pouso, confirmou aí o teto de 500 pés, visibilidade de 3 mil metros com chuva moderada. A aeronave não escuta controle para aproximação. 5973, ciente. 8, informe seu estimado para pouso. Estima às 1202. 1202. O 973 solicita prosseguir a proa de Duna e caso alternável, caso a gente tenha que alternar, solicita uma proa direta para Recife. Isso mantém a 3000 para melhor coordenação na perna de aproximação autorizada a chegada, Recife 973. Ok, a descer para 3000, na perna de aproximação vai ser autorizada a chegada. Torre Salvador, bom dia, 2783 Azul, tá próximo ao ponto de espera, dando zero pronto. Azul 2783, bom dia, autorizado a linhagem de decolagem da pista no zero. Vento 350 graus, 05 nós, que é legal no 07. A linha decola no zero, no 0 no 7, o ajuste Azul 2783. Estabilizando o localizador, gol 9755. Complete final do procedimento, chame torre 1-1-8, decimal 95, gol 9755. 3-8-5, gol 9755. Sendo azul, pode checar o vento? Copiado, vento 340 graus, com meia dúzia de nós agora no momento. Certo. Olho Rio 5973 na proa de TAP, pode prosseguir? Autorizado a chegada, décimo até 2000, considera as restrições de TAP, Rio 5973. Considera as restrições de TAP 5973. Desce para 2000. Estabilizado, uma milha para o externo da secado, poderia confirmar as questões? 1755, bom dia. O vento 340 graus com 5 nós, pista molhada, a chuva deu uma melhorada agora sobre o campo, chuva sobe na região, e o teste estimado é de 1000 pés, 1000 com 4000 de 3000 de visibilidade, encontrei o gol no 755. 755, ciente passando em zero. Azul 2783, decolado ao 09, controle agora 120.8, vou ver. 1208 com controle, 2783, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Arbor 1, cruza 1000 pés. Azul 2783, contato na decolagem, tudo bem, mantenha nível 160 na perfil da saída Arbor 1. Arbor 1, 160, 2783. quilômetros. Prossiga, Golfo de Lógica. Dá pra gente encontrar sem condições de slide? Pela permanência de regras, e solicito o nível de voo 105, Golfo de Lógica. 340 graus, sem condições. A avistão tá seguindo, voo 9755. Uno, suba e mantém nível 105, Golfo de Lógica. Para manter nível de voo 105, permanece estimado, Golfo de Lógica. 10. Nossas três para se formatar a nave que eu precedeu, vou dar nesse momento, ok? Ciente, 5973, obrigado. Controle azul 2783, solicita desvio à esquerda na saída da proa 250 por 15 milhas. Caso voe direto, eleva a condição de evitar as formações, azul 2783. Elefa negativo, senhor. Eleva seria bem na formação azul 2783. Confirme. Autorizado desvio azul 2783. Após desvios, voe direto no rumo de Elefa. Sente autorizado desvios após desvios Elefa 2783. E 5973, complete final do procedimento. Chame torre 1, 18, decimal 95. 895 agora, estabilizado, Rio. Torre Rio 5973, estabilizado ELS-X-Ray da pistão 9-0. Rio 5973, continue a aproximação, reporte visual. Vento 0 variável com 5 nós, o ajuste 10 na certa pistão 9-0. Reportará visual com o campo, Rio 5973. Grau 5 nós, ajuste 1097, costuma lá. Posto autorizado, Rio 5973. Estou com 400 pés, 5973. Passando 1.8 milha para a cabeceira, sem chuva. Serviço radar terminado, chame agora controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Vitor Charatã. 01, Vitor Charatã. 519-73, não estou na zona meia, direita, 121, 29. Direito 219 agora, 519-73. 23 vai necessitar novo desvio à esquerda na proa 240 por mais 20 milhas. Autorizar desvios azul 2783. 23. Rádio 108, serviço radar terminado, mantém nível 080. Chame agora a Centro Recife na frequência 12545, alterno 2085. 12545, 1285, direto. Alaska, mantém nível 05 em regras visuais, serviço a dar terminado. Chame agora Centro Recife, frequência 12545, alterno 2085, Golf de Alaska. 2045, 2085, Golf de Alaska. 9970 autorizado, alinhar e decolapso no 0, vento 0, 5 0 graus, 3. Olha a linha, Salvador, boa tarde, Xané 63, 1, 2. Xané 63, 1, 2, possível. Xané até 1, 5, 0, possibilidade de voar para Capita também. Utilizado ISAP, o Xané 6312, desde manter nível 050. Aguarde final do procedimento ILS X-Ray, ajuste no 018. O teto, salvador pelo instrumento, teto de 700 pés, visibilidade de 3 mil metros, sem chuva no aeródromo. O Xané 6312. Positivo, até agora até o 050, 1.018. Após o 273, após os vizinhos, pode voar. Óbvio. Agora direto conquista as 273. Olha o azul 273. Prossiga, azul 273. Após o desvio, poderia voar óptimo? A gente aguarde.